Fecheiros 111, capítulo 60. Julgamento com fogo. Eles foram deixados sozinhos o dia todo. A fogueira tinha-se apagado e não havia mais alimentos. Mas não importava, já que nenhum dos homens conseguiria comer e nenhum fogo teria aliviado o frio da alma de Roger. Os índios voltaram no fim da tarde. Vários guerreiros, que acompanhavam um idoso, vestido com uma camisa de renda esvoaçante e um manto de lã tecido, o rosto pintado de vermelho e ocre, o Sachem, que carregava um pequeno jarro de barro na mão cheio de líquido preto. Alexandre tinha vestido as roupas. Pôs-se de pé quando o Sachem se aproximou dele, mas nenhum deles falou ou se mexeu. O Sachem começou a cantar com uma voz esganiçada e velha, e enquanto cantava enfiou uma pata de coelho no jarro e pintou o rosto do padre de preto, da testa até ao queixo. Os índios saíram e o padre sentou-se no chão com os olhos fechados. Roger tentou falar com ele, oferecer-lhe água, ou pelo menos mostrar que estava ao seu lado, mas Alexandre não teve reação. E ficou parado, como se fosse feito de pedra. No fim do crepúsculo, falou finalmente. Não resta muito tempo, disse ele baixinho. Pedi-lhe uma vez para rezar por mim. Na altura não sabia pelo que queria que você rezasse. Pela preservação da minha vida ou da minha alma. Agora sei que nenhuma é possível. Roger começou a falar, mas o padre ergueu a mão para detê-lo. Só há uma coisa que posso pedir. Reze por mim, irmão, para que eu morra bem. Reze para que eu morra em silêncio. Então olhou para Roger pela primeira vez, os olhos marejados de lágrimas. Não gostaria de envergonhá-lo ao gritar. Foi algum tempo depois de escurecer que se começaram a ouvir os tambores. Roger não os tinha ouvido no tempo passado na povoação. Era impossível dizer quantos eram. O som parecia vir de todos os lados e ele sentia-o no tutano dos ossos e nas solas dos pés. Os moicanos voltaram. Quando entraram, o padre levantou-se de súbito, despiu-se e saiu, nu, sem olhar para trás. Roger ficou sentado a olhar para a porta coberta com pele, a rezar e a ouvir. Ele sabia o que um tambor podia fazer. Ele mesmo já o tinha feito. Evocava surpresa e fúria com o bater de uma pele esticada, a chamar os instintos profundos e escondidos de quem ouvia. Mas saber o que estava a acontecer não tornava a coisa toda menos assustadora. Não teria sabido dizer quanto tempo permaneceu ali a escutar os tambores, a ouvir outros sons, vozes, passos, os barulhos de uma reunião grande, a tentar não ouvir a voz de Alexandre. De repente os batuques pararam. Começaram de novo, mas eram apenas alguns baques e em seguida pararam de uma vez. Houve gritos e depois uma cacofonia repentina de gritos. Roger sobressaltou-se e mancou em direção à porta. O guarda ainda estava ali, todavia. Ele enfiou a cabeça pela aba e fez gestos ameaçadores com uma mão na sua massa de guerra. Roger parou, mas não conseguiu voltar à fogueira. Ficou parado no escuro, o suor a escorrer-lhe pelas costelas, a ouvir os sons de lá de fora. Parecia que todos os demónios do inferno tinham sido soltos. O que, em nome de Deus, estava a acontecer lá fora? Uma luta horrorosa, obviamente, mas quem e porquê? Depois da primeira salva de gritos, a parte vocal tinha diminuído, mas ainda se ouviam berros estridentes e ululações de todas as partes da clareira central. Ouviu estrondos também, gemidos e outros barulhos que indicavam combate violento. Algo embateu na parede da grande casa. A parede estremeceu e uma tábua de casca de madeira rachou no meio. Roger olhou para a aba da porta. Não, o guarda não estava a ver. Correu até ao painel e partiu com os dedos. Em vão. As fibras da madeira enfiaram-se por baixo das suas unhas e a tábua não cedia. Desesperado, ele olhou pelo buraco que tinha feito, a tentar ver o que acontecia lá fora. Apenas uma faixa estreita da clareira central era visível. Ele viu a casa da frente, uma faixa de terra remexida no meio e, sobretudo, a luz tremulante de uma fogueira enorme. Sombras vermelhas e amarelas lutavam com as pretas a encherem o ar de demónios fogosos. Alguns dos demónios eram verdadeiros. Duas figuras escuras apareciam e desapareciam, presas num abraço violento. Mais vultos apareceram no seu campo de visão, a correrem em direção ao fogo. Então, ele ficou tenso, a pressionar o rosto contra a madeira. Entre os gritos incompreensíveis dos moicanos, podia jurar ter ouvido alguém gritar em gaélico. Ouvir assim, Caistel Duni, gritou alguém ali perto, seguido por um berro de arrepiar. Escoceses, homens brancos. Ele tinha de chegar até eles. Roger bateu desesperadamente com os punhos na madeira rachada, a tentar passar à força pela madeira. A voz, em gaélico, ouviu-se de novo. Caistel Duni. Não, espera, meu Deus, era outra voz? E a primeira respondeu. Domi, Domi. Para mim, para mim. E então ergueu-se uma onda nova de gritos moicanos que abafou as vozes. Mulheres, eram mulheres a gritarem agora, as vozes ainda mais altas do que as dos homens. Roger atirou-se contra a madeira com o ombro. Ela rachou e abriu-se ainda mais, mas não cedia. Ele tentou de novo, e uma terceira vez, sem sucesso. Não havia nada dentro do edifício que pudesse ser usado como arma, nada. Desesperado, ele atacou as amarras de um dos cubículos com cama e arrancou-as com as mãos e os dentes, a rasgá-las até soltar parte da estrutura. Agarrou na madeira e ergueu-a, sacudiu-a e ergueu-a de novo, até ela se soltar com um rangido, deixando-o ofegante, a segurar uma estaca de 1,80 m, com uma ponta desfeita e afiada. Enfiou a ponta romba por baixo do braço e arrancou em direção à porta, a mirar a ponta pontiaguda para a aba de pele. Lançou-se para a escuridão e as chamas, o ar frio e o fumo, o barulho que lhe gelou o sangue. Viu uma figura à sua frente e avançou. O homem esquivou-se e levantou uma massa. Rogers não conseguia parar, não conseguia virar-se, mas baixou-se e a massa bateu no chão a centímetros da sua cabeça. Ele virou-se para o lado e sacudiu a estaca energicamente. Esta acertou na cabeça do índio e o homem cambaleou e caiu em cima de Roger. Whisky. O homem fedia a whisky. Sem parar para pensar, Roger estrebuchou para sair debaixo do corpo que se contorcia e levantou-se a custo, ainda com a estaca na mão. Ouviu-se um grito atrás de si e ele virou-se, apunhalando com toda a força ao rodar sobre a ponta do pé. O choque do impacto reverberou pelos seus braços e peito. O homem que ele tinha atacado tentava pegar na estaca. Esta abanou e estremeceu e, em seguida, foi-lhe arrancada da mão quando o homem caiu. Ele cambaleou, estabilizou-se e rodopiou na direção do fogo. Era uma pira imensa. Labaredas formavam uma parede escarlate e escaldante, vívida em contraste com a noite. Por entre as cabeças, em movimento dos espectadores, ele viu a figura escura no centro da chama, de braços abertos, num gesto de bênção, presa ao poste no qual estava pendurada. Cabelo comprido esvoaçante, madeixas incendiadas com uma explosão de chamas que lhe circundavam a cabeça com uma auréola dourada, como Cristo num missal. Então Algo embateu na cabeça de Roger e ele caiu como uma pedra. Não perdeu totalmente a consciência. Não era capaz de ver ou mexer-se, mas ainda conseguia ouvir mal. Havia vozes perto de si. O grito ainda estava ali, mas era fraco, quase um som de fundo, como o ruído do oceano. Sentiu-se subir no ar e o crepitar das chamas aumentou, igualando o rugido nos seus ouvidos. Credo, iam atirá-lo ao fogo. Virou a cabeça com esforço e a luz cegou-o por trás das pálpebras fechadas, mas o seu corpo teimoso não se movia. O rugido diminuiu, mas paradoxalmente ele sentiu o ar quente soprar-lhe no rosto. Embateu no chão, dando um meio salto e virou-se, parando com o rosto no chão e os braços estendidos. Sentiu a terra fria sob os dedos. Respirou, mecanicamente, uma respiração de cada vez. Muito lentamente a sensação de andar à roda começou a diminuir. Ouvia-se barulho muito longe dali, mas ele não conseguia ouvir nada perto de si, exceto a sua respiração alta. Muito devagar, abriu um olho. A luz da fogueira reluzia nos postes e nos painéis de casca de árvore, um eco fraco da claridade da rua. A barraca estava lá dentro de novo. A sua respiração soava alta e áspera nos seus ouvidos. Tentou suster a respiração, mas não conseguiu. Então percebeu que já estava a suster a respiração. Quem respirava com dificuldade era outra pessoa. E essa pessoa estava atrás de si. Com imenso esforço, apoiou-se nas mãos e posicionou-se de gatas, sem equilíbrio, a semicerrar os olhos devido à dor na cabeça. Jesus Cristo! Disse ele a si mesmo. Passou a mão com força pelo rosto e pestanejou. Mas o homem ainda estava ali, a 2 metros de si. Jamie Fraser estava deitado de lado, de qualquer maneira, com um tartan vermelho enrolado no corpo. Metade do seu rosto estava escurecido com sangue, mas ele era inconfundível. Por um momento, Roger apenas olhou para ele, sem expressão. Durante meses, dedicara a maior parte do seu tempo acordado a imaginar um encontro com aquele homem. Agora acontecera. E parecia simplesmente impossível. Não havia espaço para nenhum sentimento que não fosse surpresa. Passou a mão no rosto de novo com mais força para afastar a névoa do medo e da adrenalina. O que é que Fraser estava a fazer ali? Quando o pensamento e o sentimento se ligaram de novo, o seu primeiro sentimento reconhecível não foi fúria nem alarme, mas uma explosão absurda de alívio e alegria. Não foi ela, murmurou ele, e as palavras soaram fracas e roucas aos seus ouvidos, depois de tanto tempo sem falar inglês. Ah, Deus, não foi ela. Jamie Fraser só podia estar ali por um motivo, para resgatá-lo. E se fosse esse o caso, era porque Brianna tinha feito com que ele viesse. Independentemente de ter sido um mal-entendido ou maldade a causa do seu sofrimento intenso durante os últimos meses, a culpa não tinha sido dela. Não foi ela, disse ele de novo, não foi ela. Ele estremeceu, tanto pela náusea do baque como pelo alívio. Pensara que viveria oco para sempre, mas de repente havia algo ali, algo pequeno, mas muito sólido, algo que ele podia manter no coração. Brianna tinha-a de volta. Ouviu-se mais uma série de berros estridentes vindos de fora, ululações que não terminavam, enterrando-se na sua carne como 1000 pregos. Sacudiu-se e sentiu um novo arrepio, e todos os outros sentimentos se uniram numa nova percepção. Morrer, a saber que Brianna o amava, era melhor do que morrer sem o saber. Mas ele não queria morrer. Lembrou-se do que tinha visto lá fora. Sentiu um nó na garganta, mas tentou ignorá-lo. com a mão trêmula, começou a fazer o sinal da cruz, ainda desconhecido. Em nome do Pai, sussurrou e então parou. Por favor, sussurrou, por favor, não permitas que ele estivesse certo. Arrastou-se com dificuldade até ao corpo de Fraser, na esperança de que o homem ainda estivesse vivo. Estava. O sangue escorria-lhe do ferimento na têmpora de Fraser, e quando ele enfiou os dedos por baixo do maxilar do homem, sentiu uma pulsação constante. Havia água numa das panelas, por baixo da estrutura estragada da cama. Felizmente não tinha sido derramada. Mergulhou a ponta do tartan na água e usou-a para limpar o rosto de Fraser. Depois de alguns minutos a fazer isso, as pálpebras do homem começaram a estremecer. Fraser tossiu, teve uma reação de vómito, virou a cabeça para o lado e vomitou. Depois abriu os olhos. E antes que Roger pudesse falar ou mexer-se, Fraser apoiou um joelho no chão, a mão no seguiando na meia. Olhos azuis regalaram-se para ele e Roger ergueu um braço para se defender. Então Fraser pestanejou, abanou a cabeça, gemeu e sentou-se no chão de terra. Ah, és tu? Disse ele. Fechou os olhos e gemeu de novo. Em seguida levantou a cabeça, olhos azuis penetrantes, mas desta vez tomados de alarme e não de fúria. Claire! Exclamou. A minha esposa, onde é que ela está? Roger ficou boquiaberto. Claire? O senhor trouxe-a aqui? Trouxe uma mulher para este lugar? Fraser lançou-lhe um olhar de extremo desagrado, mas não desperdiçou palavras. Levando a mão à faca que tinha na meia, olhou para a porta. A aba estava para baixo, não dava para ver ninguém. O barulho do lado de fora tinha desaparecido, mas o burburinho ainda era audível. De vez em quando alguém se destacava, a gritar ou a levantar-se em exortação. Há um guarda, disse Roger. Fraser olhou para ele e pôs-se de pé rápido como uma pantera. O sangue ainda lhe escorria de lado no rosto, mas isso não parecia incomodá-lo. Em silêncio, encostou-se à parede, arrastou-se até à beira da aba da entrada e empurrou-a para o lado com a ponta da pequena adaga. Fez uma careta ao que viu. Deixando a aba voltar ao lugar, regressou e sentou-se, guardando a adaga na meia. Há uma dúzia deles lá fora. Isso é água? Estendeu uma mão e Roger, silenciosamente, tirou uma vasilha com água e entregou-lha. Jamie bebeu bastante, atirou água ao rosto e despejou o resto sobre a cabeça. Fraser passou uma mão sobre o rosto machucado e depois abriu os olhos vermelhos e olhou para Roger. Wakefield, não é? Uso o meu verdadeiro apelido agora, Mackenzie. Fraser resmungou brevemente, sem achar graça. Ouvi dizer. Ele tinha uma boca grande e expressiva, como a de Brie, e os seus lábios contraíram-se brevemente e depois relaxaram. Fiz-te mal, Mackenzie, como sabes. Vim consertar as coisas, por mais que seja tarde, mas parece que não terei a oportunidade. Fez um gesto breve em direção à porta. Por enquanto tens o meu pedido de desculpas. O que quiseres fazer comigo depois, eu aceitarei. Mas pedir-te-ia para esperares até sairmos daqui em segurança. Roger olhou para ele por um momento. A satisfação pelos últimos meses de tormento e incerteza parecia uma ideia tão rebuscada como a ideia de segurança. Ele anuiu. Combinado, disse ele.